uma novena pedindo Santo Antônio para curar as feridas da vida sentimental. Nós estamos também pedindo que nos ajude, acho que eu tirei da página, aos pensamentos suicidas. E olha que eu tenho percorrido o Brasil fazendo momentos de intercessão e oração. E tem gente que diz assim: padre, como é que eu lido se alguém está com pensamento suicida? Você tem que trabalhar contra. Por isso, eu falo, renuncie aos pensamentos de suicídio. Não dê vazão. Eu conheci uma senhora que ela, ao invés de ficar se ocupando, não, mas ela não tem culpa. Ela disse isso para mim. Ela ficava fazendo filme na cabeça de como se matar. Mas olha, olha o que ela queria. Se matar sem que, quando encontrassem, soubesse que era ela que tinha tirado a vida. Ela queria mostrar que era um assalto, que ela tinha, não queria que a família carregasse isso. Aí eu cheguei para ela e disse: por que que você gasta a tua energia? Ela disse: eu não quero fazer essa desfeita para minha família, pensar que alguém se matou, mas eu não aguento mais sofrer, padre. Se não fosse por Deus, eu já tinha tirado faz tempo. É mais comum que imaginemos. Então vamos juntos. Vamos juntos rezar. Combate espiritual pela libertação dos pensamentos suicidas. Página 139. Combate espiritual pela libertação dos pensamentos suicidas. Deus onipotente, que socorreis os desolados, confortais os prisioneiros, vede minha aflição. Diga qual é a tua aflição. Qual é a tua aflição? Qual a dor que você, na verdade, quer tirar? Eu sei que não é a vida. Manifestai vosso poder para auxiliar. Livrai os pensamentos suicidas. Vencei o detestável inimigo. E fazei que, superada a presença do adversário, eu possa recuperar a paz e a liberdade. Que assim, servindo-vos com sincera piedade, eu possa confessar que sois admirável e manifestar a grandeza de vossas obras. Por Cristo, Senhor nosso. Combate espiritual pela libertação dos pensamentos suicidas. Libertai, Senhor. Amém. Santo Antônio, curai as feridas da vida sentimental. Santo Antônio, curai as feridas da vida sentimental. Santo Antônio, curai as feridas da vida sentimental. Santo Antônio, recorremos a vós porque sabemos que o casamento é uma vocação abençoada por Deus. É o sacramento do amor, comparado ao amor de Cristo para com a igreja. Abençoai a todos aqueles que se sentem chamados ao matrimônio. Santo Antônio, ajudai que o namoro e o matrimônio sejam alicerçados pelo amor sincero, pela verdade constante. Coloque no coração dos namorados e dos casais verdadeiros sentimentos de afeto. Fazei, ó glorioso Santo Antônio, que haja harmonia na família. Curai as feridas da vida sentimental. Santo Antônio, vós que tendes sido tão bondoso para com os pecadores, não olheis para os poucos méritos daqueles que agora vos pedem. Santo Antônio, por aqueles que desejam o matrimônio vos pedimos, por aqueles que a vida lhes deixou separados, solteiros e viúvos, para que encontrem uma felicidade nessa forma de viver. Santo Antônio, proteja-os nos seus empreendimentos e inspire a prática do bem e a busca da vida eterna. Santo Antônio, Curai as feridas da vida sentimental. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Vale do Azul informa a hora certa. 10 horas. 104,9. 104,9 FM. A sua melhor. ZYX 657. Canal 285. Trabalhando em frequência modulada 104,9. Rádio Vale do Azul. Telefone 3562-1162. Avenida do Comércio, esquina com a Rua Tiradentes, número 1419. Rádio Comunitária de Santa Carmem, Mato Grosso. Administrada pela Associação Arcasca. Associação de Rádio Difusão Cultural, Artística e Comunitária de Santa Carmem. Vem aí mais um campeão de audiência. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Atenção, atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Atenção, ouvintes da Rádio Vale do Azul. Em 10 segundos. Eu vou problema. Eu tô deixando de ser. Sua manhã vai ficar muito mais gostosa. Começa agora o Show da Manhã. Músicas de qualidade, resumo de novelas, a previsão astrológica do seu signo, fofocas da telinha, um papo legal e muita música bonita vai rolar aqui. A partir de agora, Show da Manhã. Seu programa de todos os dias. Apresentação, Guilherme Capes. Quero que prometa, que se comprometa. Ai... 10 horas e 2 minutos. Bom dia, ouvintes sintonizados aqui na Rádio Vale do Azul. Ainda tô enquanto outra boca te beija. Ai, ai, ai. Eu sou Guilherme Capes e venho chegando fazendo companhia a vocês, amigos ouvintes, até o meio-dia com o programa Show da Manhã. E nós dois sabemos que tanto sofrimento. Estarei trazendo muita música boa, apoio cultural, notícias do mundo dos famosos com o Tititi da Fama, a previsão astrológica do seu signo, resumo de novelas e muito mais. Também vou procurar outro amor em outro planeta. Guardo seu ciúme em qualquer gaveta. Primeiro a gente peita, depois a gente aceita que amores vem. O signo que está reinando é o signo de Gêmeos. A estação é o outono. Estamos na segunda semana do mês de junho, na 23ª semana do ano de 2024. Já se passaram 157 dias, restam 209. E a fase da lua, a lua nova. E se torna aí. Pra você que quer fazer parte do programa, 3562-1162 ou mande uma mensagem pelo nosso WhatsApp 99630-3263. Dando abertura à nossa programação de hoje, como sempre, com o nosso sucesso gospel. E o sucesso gospel que eu escolhi hoje é de irmã Ana Paula, Sopra em Nós. Na sequência, vem Marília Mendonça, Maiara e Maraíza, Não Sei O Que Lá. Fechando o nosso bloco de abertura, Zenete Cristiano, Oibaldi. Então vamos começando a nossa programação de hoje assim, com a irmã Ana Paula, Sopra em Nós. Minha alma tem sede